972, Jacolo 09, controle 1935. 1935, boa noite, bom fim de semana. Foi. Situação Julecchio, 9629. Autorizado, esquerda, portão 8. Essa parte, portão 8. Para o 320 na Pro de Leda. 320 na Pro de Leda, Rio 5972. Confirme. É, Galeão. Galeão. Objeto 5837, ele está livre em ILS, desça para 2000, mais 2011, informe estabilizado. Está livre. 72, contrário. 5972, prossiga. Presente, voo Eudes. Está presente para o Eudes, obrigado, 5972. Center now, frequency 126.85. If enabled, 133.65. 126.85. If enabled, 133.65. Thank you. Open 284. Good day. You too. Chama Recife no 33.25. Recife 13325, obrigado. Bom fim de semana, 5972. Realmente, boa jornada. Foram 643, oceano identificação da presente voo IPLO, descendo via para 2000 pés, o ajuste 1011, Salvador. LS 90, 537. 537, complete, não, sobre torre, no 8, decimal, meia dúzia. 86, obrigado, boa noite. Torre Salvador, boa noite, web 5837, LS, pista do Zé. 6537 avistado, cheque trem, livre pouso, vento 100 graus, 109, 5837. Livre pouso, 5837. Solos 2-3, linha direita, via Eco Fox, após Alfa, em Kilo, 4-3, web 5837. Alfa. Papa e Kilo 583. Salvador, boa noite, 3600, muito boa noite, o senhor identificação da presente voo ITAP, desce a 3000 pés ajustado 1011, número 2 na aproximação. 3600, direto ITAP, desce para 3002. Salvador, 606, informação 6. 606 da Gol, assume identificação. A chegada é a Mari, desce 4000 pés, ajustado 1011. Mari, 4000, 1011, né, galera? Livre final ILS, que foi reporte estabilizado. Gente, livre pelo reporte estabilizado, gol no 643. Web 29. Autorizado para o Galeão, nível 340, via peso 10, SMAP, após direto, conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita, saída da El Leda, após Road Bridge, controle 119.35, transponda 55 ou 56, web 29. Obrigado. Lázaro, Daniel, chega depois de reto aqui, controle 119.2. Correto, chama o ponto estacionado. Tower, muito boa noite, reporte Summer. Tira do fone, Summer, levanta. Informacional, for ready. 370 to Lima Papa, Papa Tango. After takeoff, left turn, Puka. And Zipa transition to intercept Upper Zulu 10. Until November Tango, Lima VOR. Then flight plan on route. Scope 56, correction 5560, approach control 119.35. Report Charlie, clear to Lima Papa Papa, then 5570, after departure, left hand, departure, then step number 2, can until November 10 go Lima, and flight plan route, Scope 5560. And approach 119. Correct, come and ready to start. Obrigado. Boa noite, Gono 643, 3000 externo. Boa noite, avistado. Chame passando single. Gente, a porta da sua transição está com forte apito. Gente, melhorou agora? Melhorou. TR-6258, oceano identificação, voo Duna, desce 5 mil pés, ajustado 1011. Duna com 1011, descendo a 5 mil, TR-6258. Mines, o voo no 643, baixou, travou. Voo no 643, autorizado pouso, 090 graus, 089. Entende, 643. Meia livre da restrição em TAP, desce a 3 mil pés, ajustado 1011. Ok, desce 3 mil, 1011. Ao meio da meia. Web 29 no Solos 36, libere à direita, táxi via Eco, Alfa, confirmando, Web 37, no Solos 37, libere à direita na Eco, táxi via Juliette, Alfa Juliette, portão 0, Alfa Kilo, portão 06 do pátio 3. Ok, quem pousou foi um voo, ok? Pintura laranja. Boa noite, bom pouso. Obrigado, até amanhã. É. Voo no 606, desce a 2011, livre sinal LSX-ray, reposto estabilizado. 2011, reposto estabilizado, 606. Channel 6258, autorizado, descida para 3 mil pés, ajustado 1011. 3 mil com 1011, hoje é 6258. 3600, avistado, chame passando o símbolo com o trem embaixo travado. Vamos lá.